Cerrado, busquei o meu espaço pra fazer minha rima e desenvolver o bom trabalho. Sozinho em São Paulo, acreditei em vários, quase caí por vários, tropecei, mas não caio. Amigos tenho até que se prove o contrário. Confesso, não foi fácil, decepção é. Mudou o meu estado emocional, mas tô zero, trincando nos palcos. Pode ver que eu não falto. Inimigo tenho vários, mas eu nem vou de embalo. Basta eu querer ser eu pra permanecer frustrado. Dizer que eu sou maluca, ver como é complicado. Vaporizar, pra me estressar com esses papos. Cada rap escrito é baseado em fato. Medicina weed pra eu fazer meu chipado. Que eu sou maior de idade, já sei bem como eu faço. Ao invés de ficar bravo, eu medito e me acalmo. Na direção de onde eu sou rap bater pesado. Se eu fico bravo é fato que algo pode dar errado. Eu bravo valho por dois homens feito, tá ligado? E eu cansei de escutar, procure um terapeuta caro. Eu tiro meu... Não vou deixar barato. Uma mulher chega pesada como eu chego, não é tão fácil. Cada porta que fecha é três portas que eu destravo. Ó como eu voltei, diz que som que bateu mais alto.